que mesmo que a gente esteja sentado sem fazer nada, a gente está pensando. Se pela rua andando eu vou, escutando um rock and roll, os meus pés não param de andar. Meu cérebro tem o poder, pois ele sabe o que fazer. E eu agora pensei como é bom cantar. Eu penso aqui, eu penso ali, e agora eu pensei em jogar bola e na árvore subir. Vou pensando assim em todo lugar, não preciso nem tentar, é porque eu não paro de pensar. Pense nisso. Oh, oh, oh. A mente sempre em ação, achando rimas pra canção, simplesmente não dá pra parar. Você dormiu e agora então não pensa nada, essa não. Mesmo nos seus sonhos você vai pensar. E pensa aqui, e pensa ali. Os seus miolos trabalhando no maior frenesi. Vai pensando assim em todo lugar, não precisa nem tentar, pois jamais paramos de pensar. Vai pensando assim em todo lugar, não precisa nem tentar, pois jamais paramos de pensar.